artigo. Mixtape Libertação. É a nossa vez, irmão. Toma essa decisão, que a vida vai mudar. Quebra a televisão, desliga o celular. Nos deram uma prisão pra nos calar. Libertação, eu vou buscar. Me algemaram com medo do que fosse capaz. Me libertei. Agora corro em busca da paz fora da lei. Dentro dos padrões da vitória, não vim pra ter nome em livro. Eu vim pra fazer história, vim conquistar com glória e honrar com orgulho. Cada um que quando tô no palco faz barulho. Não quero estátua, quando morrer não quero ser lembrado. Sou presente, quem fica pra memória é passado. Quero minha voz viva em cada fone de ouvido, em cada caixa, cada mente, cada coração perdido. Não julguem olhar os falsos dos reais. Aparência engana, mas pessoas enganam bem mais. Quero brilho no olhar, quero trilho pra andar. É nossa libertação, ninguém vai nos aprisionar longe do X. Siga sua própria diretriz, você quer libertação? Ligue o foda-se e seja feliz. Então, tome essa decisão, que a vida vai mudar. Quebra a televisão, desliga o celular. Nos deram uma prisão pra nos calar. Libertação, eu vou buscar. Cegos olham que não devem, surdos ouvem que não devem, mudos falam que não devem, mas muitos me descrevem, me veem mal, não me ouvem, falam coisas sem noções, não sabem meus motivos, mas julgam minhas ações. Vida disse que haveria falsos pra atrapalhar, que deveria ser bem mais verdadeiro pra enfrentar. Também me disse que conheceria hipocrisia, traição, motivo de eu estar cheio de gente vazia. Libertação não é só pelas correntes, é a libertação da alma, também de nossas mentes presas à TV. Querem ser o que nunca vão ser, se vendem pra aquilo que vocês nunca vão ter. Não valorize quem acha sua presença indiferente. Dê valor aos que gostam quando você tá presente. Não feche os olhos pra tentar fugir do pior. Sonhar é bom, irmão, mas viver é muito melhor. Então, toma essa decisão, que a vida vai mudar. Quebra a televisão, desliga o celular. Nos deram uma prisão pra nos calar. Libertação, assim como zumbi dos palmares. Ganhei inveja de alguns, admiração de milhares. Tentam me reprimir, tentam me difamar, mas o máximo que eles conseguem é me inspirar. Nosso filme é injusto, real, não é fictício. Uns na beira do mal, outros na beira do precipício. No topo do edifício, pensando em se jogar. Se você não valorizar sua vida, então quem fará? Então não fale demais, apenas o suficiente. Um olhar já diz tudo que o coração sente. Vamos unir nossa voz, não lutarmos a sós. Se a gente não for pela gente, então quem será por nós? Pessoas na internet compartilham arquivos. Na vida todas elas estão sem conexão. Trancaram as portas para meus objetivos. Revoltei, chutei as portas e gritei libertação! Toma essa decisão, que a vida vai mudar.